Hoje tem social clandestina. Vai reunir, chama suas amigas. Tô vendo que vai tá muito bom. Meu Chevette cê não pega, não. E o resumo é você na minha pica. E o resumo é você na minha pica. Tô vendo que vai tá muito bom. Meu Chevette cê não pega, não. E o resumo é você, você, você na minha pica. E o resumo é você na minha pica. E o resumo é você. Embrasado na resenha clandestina com as piranhas do mete-mete. Vou fuder na onda, louco de Chevette. Vou fuder na onda, louco de Chevette. Embrasado na resenha clandestina com as piranhas do mete-mete. Vou fuder na onda, louco de Chevette. Vou fuder na onda, louco de Chevette. Na favela hoje o baile poca. Reunião de mulher gostosa. Carinha de quem não presta, não. Depois do baile vem na piroca. Depois do baile vem na piroca. Depois do baile vem na piroca. Depois do baile vem na piroca. Mão no joelho na posição. Carinha de quem não presta, não. Depois do baile vem na piroca. Depois do baile vem na piroca. Tô na revoada vários dias tipo rave. Tô na revoada vários dias tipo rave. Ela joga xereca, poc, poc, pente, pente. Ela jogou na xereca, poc, poc, pente, pente. Ela jogou na xereca, poc, poc, pente, pente. E aí, menor LK de fuga. Próxima estação, Cachorro das Montanhas. Sucesso! Fala!